Coluna 10. Sua única figura encontra-se na extremidade inferior da coluna. Figura 10.1. Pausa média, notada como um quadrado preenchido com uma fermata média, de formato circular.